ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Recebo aqui nos estúdios da Pássaro da NFM, mais uma vez, meu amigo Érico Queiroz Júnior, secretário de obras aqui do município de Guaranés, e temos muitas coisas para conversar durante o programa de hoje. Como é que vai, Júnior? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, mais uma vez. Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar recebendo você aqui, viu, Júnior? O prazer é todo nosso. Júnior, tem muitas questões pra gente discutir no programa de hoje, né? Que bom. Isso é, é ótimo. Tá bom, é bom, óbvio. Bom, nossa, demais. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que o principal hoje que a gente tem que falar, é, logo de cara, é a questão da coleta de lixo que vai mudar. Graças, né? A Deus, olha. A partir de segunda-feira a gente vai ter essa coleta terceirizada. Não, sim, vai ser mais a prefeitura que vai prestar esse serviço. É, nós vamos fiscalizar, né? Claro, claro que é uma concessão, né? É uma concessão do serviço. E, olha, primeiro agradecer a Deus, né? E a Nossa Senhora Aparecida, que eu sou muito devoto. Saiu essa terceirização até bem antes do que eu pretendia. É, desde o início, eu deparei com esse problemão com o nosso time Guaranésia. E parte desse problema era da Secretaria de Obras e parte era da Secretaria de Meio Ambiente. Ou seja, a coleta era a minha obrigação, sob os meus cuidados, e o depósito aos cuidados do meio ambiente. E para quem conhece ou conheceu o nosso depósito de lixo lá, viu que era insustentável a situação. Mas com, assim, com o maior da sinceridade, eu tinha esperança, claro, e o objetivo era esse de mudar e terceirizar, mas eu não esperava que fosse nessa velocidade que foi, graças a Deus. Sim, sem dúvida nenhuma. Foi uma conquista de todos nós, guaranesianos, porque o nosso lixão lá é uma coisa irreconhecível. Ô, Júnior, e a prefeitura nossa, a nossa cidade não tem condição mesmo de tratar o nosso lixo, né? Olha, pra você ter ideia, hoje não. Não tem. É humanamente impossível hoje. Por exemplo, nossos caminhões, todo mundo conhece que o caminhão anda na cidade, ou os caminhões andam na cidade inteira aí, sabe que caminhões que estão aí com a vida útil já totalmente defasada. Material humano, nós tínhamos dificuldade, até por conta que vai sair concurso, mas ainda não tinha saído, aquela coisa toda. E caminhão quebrando, inclusive um tá. Hoje tá, no estaleiro lá, não. Brincando que tá no estaleiro, mas tá dando Marcelo lá, arrumando o motor. E nós, desde o segundo dia, na realidade, que é o terceiro, né? Porque a gente não conta o primeiro dia, no segundo dia de trabalho, nós já tínhamos um caminhão parado de lixo. Aí nós fazemos uma coleta precariamente no caminhão basculante, que não é legal. Então nós sofremos muito, e nós só temos dois caminhões basculantes. Então eu tirava um para colocar no lixo, ficava só com um basculante. Aí vem o pessoal reclamando: Júlio, mas você fez bacana uma programação da limpeza urbana, tal, não sei o quê. E não estava cumprindo. Tanto é que nós estamos defasados 3 semanas e meia dessa limpeza urbana por conta de acudir o lixo. Então, graças a Deus, olha, mas foi uma conquista enorme que o Laércio conseguiu, não para mim, na minha secretaria, mas para toda a população. E digo mais. Toda vez, não sei se o pessoal reparou isso, começava a aparecer muita mosca nas casas e tal, é porque o lixão estava incompatível com a necessidade dos aterros, aquela coisa toda. Então não tinha jeito, nós não tínhamos máquina para fazer o aterro. Olha, foi uma conquista enorme, né? Inviável, sem dúvida nenhuma. E agora como é que vai funcionar então? A partir de segunda-feira. A gente tem essa empresa terceirizada, a empresa de Arcebur, que ganhou, segue, né? Isso. Ela exatamente. Vai começar a trabalhar já a partir de segunda-feira. Segunda-feira, 5 horas da manhã. Por conta disso, não, por conta disso, nós já reunimos sexta-feira e eu achei por bem começar às 7 horas da manhã. Por que isso? Porque o povo reclamava muito, os cachorros passavam lá e estragavam o saquinho de lixo, ficava aquele troço esparramado na cidade, não toda a cidade, mas parte da cidade aí, e o pessoal tinha que colocar o lixo um dia antes, porque passava 5 horas da manhã, o pessoal não levantava 5 horas da manhã para colocar o lixo. Então, fizemos aí um apanhado, tudo a gente faz um pré-estudo, às vezes maior, às vezes menores, mas chegamos numa conclusão que 7 horas seria o melhor horário para começar. Porque até as 7 horas, E a gente tem que levantar mais cedo, já levantou, e o resto vai levantar 10 horas. É. Então, às 7 horas seria um horário melhor, que dá tempo do pessoal colocar o lixo e o cachorro não estragar. Ou mesmo, não é só os cachorros, não. Volto a repetir. Eu via muito catador despejar o saco. Ainda tem esse problema para ser resolvido. Exatamente, também. Tem. Esse é um segundo plano. É. Mas então vamos falar da coleta em especial agora. Então, a partir das 7 horas da manhã, dessa próxima segunda-feira, dia 10 de julho. Uma nova equipe vai estar passando por Guaranésia. Essa equipe vai ser composta por gente de Guaranésia, 100% ou não? Não, 100% não, porque os caminhões tem que ter os motoristas que o lixo vai sair daqui e vai pro aterro em Arceburgo. Em Arceburgo. Então o motorista já vem, o caminhão já volta lá para descarregar, lá já fica por lá, cuida do caminhão lá. Mas os catadores serão daqui? Sim. Serão da prefeitura ou a empresa vai contratar? Não é da prefeitura não, contratou gente daqui, mas que não seja, mesmo porque não podia tirar os nossos, pessoal. A nossa turma, o que eu vou fazer? Eu vou emprestar em termos, né? Para orientar até onde é 10 ou 15 dias, por aí, até o pessoal, para não dar um boom danado e dar um rebuliço. Então, esse pessoal meu que já estava no lixo, alguns motoristas e alguns auxiliares lá, estarão junto. Aí deu certo já, deu nenhuma atrapalhada, não, tudo bem. Aí libera e eu vou reaproveitar esse pessoal. Vai deixar de colher o lixo, mas tem outras atribuições para isso. A empresa então vai contratar mão de obra aqui de Guaranésia para trabalhar. Sim, com exceção dos motoristas. Então, com exceção dos motoristas, isso, você disse que não teria isso, cabimento o funcionário aqui de Guaranésia para Arceburgo voltar para a própria empresa. Exatamente. Financeiramente. Sim. Né? Nós já estivemos lá sexta-feira. É isso que eu ia te perguntar. Fizemos essa visita. Até no edital pedia essa visita. Não, no edital tinha uma visita técnica deles aqui. Tá, eles vieram aqui na época, antes da distração. Não, pois é. E na sexta-feira nós fomos lá ver como é que estava o andamento. Certo. Inclusive conheci o aterro, que eu ainda não conhecia, mesmo porque a gente não sabe quem quer ganhar, não tinha nem por que a gente conhecer. Como eles ganharam, nós fomos lá. É um aterro, olha, de cinema, viu? Muito bem cuidado, máquina trabalhando lá o tempo todo, tal, as instalações dele toda cercada, tudo. É dentro das normas. Tanto é que a gente pegou a documentação, está dentro da regulamentação realmente do aterro sanitário. E faz a triagem do lixo lá, tudo certinho. Inclusive acompanhamos o pessoal fazer lá na esteira e tal. Fui eu, o Laércio, esteve, inclusive, foi junto também. O Natal foi junto também, o próprio Marcão foi também conhecer o local. Então fizemos uma pré-vistoria até do local e ver se o caminhão realmente já estava pronto para. Para fazer a coleta. Tudo que a gente produz de lixo aqui em Guaranésia. O caminhão deles é quase que o dobro do nosso. É cada um deles, são dois. São dois que vão trabalhar em Guaranésia. Exatamente. Um aviso aqui que a pratinha, inicialmente, nós vamos fazer, como já está fazendo, por conta da falta de caminhão, no período da tarde. Até para ele alocar direitinho o horário e tal, e a gente acertar direitinho com o pessoal da prata. Mas por enquanto, essa semana, na prata vai ser no período da tarde. E vai ficar da mesma forma os dias? Sim. Aqui na parte de baixo da cidade todos os dias? Nós não vamos mudar nada por enquanto, a não ser o horário, em vez das 5 às 7. Vai ser às 7 horas. E depois a gente vai adaptando conforme a necessidade, né? Que a gente vai vendo do serviço, da população, e a gente vai fazendo uma nova readaptação. Porque eu sempre ouvi falar que a parte de cima da cidade ela acaba produzindo mais lixo porque tem mais gente morando lá em cima do que aqui embaixo. Pois é, mas isso o pessoal ou fala não é isso. Na realidade, não. Olha, é assim. Com toda sinceridade, eu moro lá no centro, eu não vejo necessidade de passar todos os dias. Aqui no centro? No centro. Não, não, e... Lá também no alto da cidade? Você não acumula lixo pra descartar todos os dias. Não há nessas cidades. Mas eu digo na parte alta porque lá tem mais gente morando, né, Gil? A gente tem um número maior de moradores nessa cidade. Pois é, mas independe muito, assim, não é tanta quantidade de gente que a produção do lixo. É um negócio complexo aí. Então, se houver necessidade, a gente vai trabalhar sobre isso. Hoje nós licitamos da forma que originalmente a gente colhe o lixo. Mas, o pessoal fala, mas isso aí não fica mais caro para o município, aquela coisa. Primeiro, nós vamos ter que refazer nossa frota de caminhão, seriam 3 caminhões. Segundo, que é o mais complicado, é o tal do aterro sanitário. para você fazer um aterro sanitário hoje, olha, pelas minhas contas, pelo que eu tive estudando aí, em menos de 4, 5 anos, você não consegue uma liberação para um aterro sanitário mesmo. Tá. Porque o que nós fazíamos lá é colocar o lixo lá e jogar uma terra por cima e levar. É lá não cabe mais lixo. É impressionante. O que, que vai ser feito agora com aquele local, João? Vocês já pensaram nisso? Não, pois é, nós vamos dar o destino final que tem que ser dado, né? E depois nós ainda temos ainda uma segunda situação, que é a coleta da limpeza urbana. Que o pessoal tá achando, mas resolveu o problema, em parte. Graças a Deus, o do lixo, que é o mais complicado, nós resolvemos. Mas e o resto? Que a galhada, os sofás velhos. Aqueles flyers. Distribuídos, Exatamente. No quintal de casa. Aí vem uma segunda fase que nós já estamos estudando, inclusive, de criar também um depósito para esse tipo de material, para a gente dar o descarte final nisso. Seria onde hoje é o nosso aterro semi-controlado? Não, por enquanto nós vamos usar um restinho do espaço que seria pro lixo, nós vamos usar lá. Mas nós já estamos vendo uma outra situação aí para essa finalidade. Porque lá também já não vai caber mais. Já não vai caber também. Não vai caber também, não. Que é um problema. Aí nós teremos que, primeiro, desapropriar um espaço grande, que tem que ser um espaço grande. Segundo, nós tínhamos que comprar, para você ter uma ideia. Se fosse continuar com lixo, 3 caminhões, né? Compactador nosso. Um deles ainda é muito bom, tal, não sei o quê. O outro mais ou menos, e o outro já remendou, tal, tá muito ruim. Depois, além disso, nós teríamos que ter uma máquina de esteira, tá? Para fazer a cobertura diariamente, tem que fazer diariamente. Terceiro, aí teria que realmente ter um alambrado em roda. É um negócio, ia ser coisa de vulto. O contrato dessa empresa é para quanto tempo? Um ano. Um ano. E aí, a gente não corre o risco daqui a um ano ter esse problema de novo em nossas mãos para ser resolvido, Júnior? Não, porque nós conversamos lá, vimos documentação. Lá, nesse aterro sanitário, ele tem, se não me engano, para acho que 30 ou 40 anos. Lá de Arceburgo. De Arceburgo. Mas vamos imaginar agora que os vereadores de Arceburgo criem mais ou menos uma lei que foi aprovada essa semana, que o emenda essa semana, que proíba que lixo de outras cidades. Venha para Guaraná. Então, se os vereadores lá fizerem isso também. Já surgiu esse assunto já. Olha. Temos um segundo plano? Não, é o seguinte, olha, eu acho muito difícil acontecer isso. Sabe por quê? Fez aqui em Guaranésia. Mas você tem que entender que isso aí, por exemplo, o empreendimento dele é uma prestação de serviço, ele está trabalhando. Então, para proibir ele continuar trabalhando, ou seja, porque, por exemplo, o empreendimento dele é tão grande que pega Arceburgo, Monte Santo e Guaranésia. Só Arceburgo é inviável para ele. Então, eu acho difícil o município proibir ele exercer a função dele. Que é aquela história do aterro aqui em Guaranésia. Eu ia te fazer essa pergunta agora, então. Pois é. Continua correndo esse risco? Não. Aqui não tem mais esse interesse nosso local. Então, mas assim, bom, juridicamente isso aí, eu não sei. Pode dar um processo ainda que Eu não vou entrar nessa questão, não, que eu já resolvi em parte o problema de Guaranésia, eu não vou. E a questão da galhada, desses entulhos aí? Em breve já a gente já tem esse problema resolvido. Você falou que está com 2 meses aí de atraso, mais ou menos, no recolhimento, né? Não, 2 semanas e meia. Chega ao ajusta aí. Já conversei com o Luciano ontem, inclusive, até dizendo, nós estávamos conversando. E anteontem ele já correu atrás disso, porque nós temos uma caçamba lá de basculante. Que é o que tinha tirado para colocar um compactador. Então nós vamos pegar um desses caminhões, né? Voltar a colocar a caçamba, aí eu já vou ter 2 novamente. E já saiu um, que já estava lá meses lá no Marcelo, já saiu. Então eu vou ter 2 caminhões para fazer esse tipo de limpeza. É claro que num dado momento, agora, eu vou ter que correr atrás do prejuízo para acertar temporariamente. Mas um deles vai ficar cumprindo o cronograma. E o outro vai correr atrás do prejuízo. E volta a repetir pro pessoal. Guaranesianos. Já não entendeu? Guaranesianos. Entulho de construção não vai ser retirado pelo município. Entulho de construção é caçamba, pelo amor de Deus. Não me crie confusão. não sou eu que estou determinando isso, não. Isso é lei. Então eu tenho que cumprir a lei. Nós vamos tirar limpezas de quintais. Limpeza. Entulho de construção é caçamba. Agora, com essa demanda a mais de caminhão que eu tenho, realmente eu vou conseguir. Vou atrasar um pouquinho para colocar, mas a partir de então, um caminhão já vai estar fazendo corriqueiramente o que está programado. E peço desculpa aqui o pessoal da Vila Cruzeiro que não estava no folderzinho lá, falando, eles me reclamaram isso aí. É, pois é, não, mas faz parte sim, sem problema nenhum. Claro que nós não ia deixar nunca, né? Da Vila Cruzeiro. Então, ela desculpa aí no setor. É, né? na hora de fazer o folder lá, houve lá um erro de digitação lá e ficou pra fora, mas tudo bem, mas tá na programação. Entra em qual setor a Vila Cruzeiro, você lembra? Já? Se não me engano é do setor do Pássaro da Ilha, do Bom Jesus ali. Parabéns, Júnior, Prefeitura, parabéns, Câmara, trabalhando pelo povo. Quem mandou foi o Juninho Capoeira, vereador, tá mandando aqui um abraço pra você. Obrigado, viu? Juninho. De vez em quando me cobra as coisas lá, mas com razão, eu dou razão pra ele. Dentro do possível, a gente vai atendendo os munícipes o mais sério possível. O Gustavo aqui, terá alguma alteração nas datas e horários de coleta de lixo nos bairros? Sim, né, Júnior? Como você já disse, a partir das 7 horas. Vai atrasar a bem da população, sem dúvida nenhuma. Mas a partir das 7 horas de segunda-feira, a coleta será feita por essa nova empresa. Os caminhões, inclusive, já estiveram aqui em Guaranésia, não? Eu ouvi umas fotos. Não, aí, pois é. Pelo WhatsApp, inclusive, com os nossos garis estampando os caminhões. Pois é, era para ser surpresa, pessoal. Hoje em dia não tem mais como. Mas ficou bacana o caminhão. Os caminhões ficaram muito legais. O pessoal vai achar interessante. Ó, eu vou fazer um intervalinho comercial, depois a gente volta a seguir esse bate-papo. Se você tiver alguma dúvida aí a respeito da questão da coleta de lixo, pode mandar a sua pergunta que a gente passa aqui pro Júnior, mas no próximo bloco eu quero falar sobre a questão do trânsito, né, Júnior? Se tiver alguma reclamação, pode reclamar. Claro, ao vivo também. Óbvio. Eu tô aqui pra isso, viu, gente? Isso aí. Então, se prepare porque a gente vai falar do trânsito. Outro assunto bastante polêmico aqui em Guaranésia. Quero saber de onde vem essas ideias dessas mudanças do trânsito. Será que tudo sai da cabeça do Júnior? A gente vai saber daqui a pouquinho. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas, sempre com a sua participação pelo 991-248-325 ou 992-04-2222. Pode mandar a sua pergunta e o assunto que a gente vai abordar nesses próximos minutos aqui no programa é a questão do trânsito. Muita gente elogiando, muita gente criticando. Eu vejo pelos grupos que a gente tem lá do Programa Expresso no WhatsApp, algumas críticas lá, principalmente aqui na questão da rua Cardeal Carmelo, aqui em frente ali à fábrica de tecido Santa Margarida. Parece que um trecho é mão, o outro trecho já é contramão. Aí o pessoal fala assim: ah, mas antigamente uma rua era mão, outra rua era contramão e funcionava direitinho. Ou então, muita gente fala que naquela época já estava ruim, agora ficou pior. De onde saem essas ideias mirabolantes para o trânsito de Guaranésia, João? Sai dessa cabecinha aí ou tem mais gente que dá ideia para você? Não, é o seguinte, olha, para tudo nós fazemos um pré-estudo. Já expliquei que uns mais, né, alongados, outros menos. Não sai só da cabeça da gente, não. Também sai, também. Sim. Mas é o seguinte, a gente ouve muito povo. O governo do Laércio, o pessoal já percebeu isso. Ele é aquele prefeito que ele atende todo mundo, ouve todo mundo. Nem sempre a gente pode fazer o que o pessoal pede, mas a gente vai sempre pela maioria, isso você pode ter certeza. Eu às vezes fico até impressionado da maneira que ele toca, porque ele faz questão realmente de saber tal. E eu também ouço, vou nos lugares, o pessoal já cansou de ver. Outro dia alguém brincou comigo: ô Júnior, outro dia eu te vi lá perto do Campo do Cruzeiro. E você estava lá com a mão no queixo, lá, você estava observando alguma coisa. À toa você não estava lá. E realmente, se vocês me verem parado, algum tipo de investigação eu estou fazendo, ou seja, do trânsito, ou seja, de pedestre, aquela coisa. Primeiro a gente ouve o burburinho da população e depois a gente vai estudar. Não estou à toa no lugar, não. Estou lá olhando, pesquisando. Ah, por exemplo, aquela rotatóriazinha que fez ali na 7 de setembro com a Floriano Peixoto. Chegou ao nosso conhecimento que toda semana tinha, eles falam, uma reladinha de carro lá. Não é desastre ter vítima, aquela coisa toda. Mas sempre tinha carro outro batendo, quebrando retrovisor, tal, não sei o quê. Aí veio a ideia. Como fez a rotatória lá na saída, vamos tentar fazer uma rotatória. Primeiro foi uma tentativa. Por quê? Porque mais disforme esse entroncamento do que o outro. O outro já deu trabalho porque também era complicado. E esse era pior ainda, porque as ruas são todas, se vocês pegarem um mapa, vocês vão ver que ela é toda disforme. Então, alguém vai falar para mim assim, mas a tua rotatória saiu torta, saiu fora. Não, não é isso não. É porque, com a abertura da doutora Alberto José Alves, que é mão dupla, voltar a ser mão dupla, isso foi um pedido, inclusive, do pessoal do ônibus, que está tendo dificuldade de subir em outra localidade que não seja aquela ali que já chega direto na rodoviária. Mas para fazer que a rotatória veio 17 dias estudando, ia lá, media, olhava e tal. Por fim, aí eu criei lá uma estratégia para fazer essa rotatória. Não ficando satisfeito, o que eu fiz? Fui lá no Roditur, pedi para o Roditur levar um ônibus lá, fiz a marcação de giz, coloquei os cones e pedi para o ônibus fazer o contorno para ver se dava ou não a possibilidade de eu colocar essa rotatória lá. Então, isso tudo, gente, além de um estudo, a gente faz os cálculos e tal, não sei o quê, mas essa, principalmente, nós fizemos na prática. Tanto é que teve que tirar um pedaço do passeio para o ônibus quando desce. Então, não é coisa feita assim aleatoriamente, igual o pessoal está pensando. Vou fazer e vai lá e faz, não é assim não. E vou agradecer, eu não vejo a internet aí, o pessoal põe muita, às vezes brincadeira, às vezes crítica maldosa, mas fizeram uma crítica maldosa aí que me ajudou pra caramba. Qual? Eu vou agradecer de coração essa pessoa. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, eu tinha um resto de uma tinta aí que já está até por vencer. E eu não tenho máquina para fazer essa demarcação viária. Você está falando, tá? Eu não tenho. Então, o que nós fizemos? Eu, no intuito de não perder essa tinta, porque essa tinta é cara, e precisando fazer essas mudanças, nós fizemos no rolinho à mão. Inclusive, eu até utilizei para ver se era imperícia da pessoa que estava fazendo ou se realmente não dava para fazer ela muito alinhada. E não deu. Então, nós fizemos do jeito que. Agora, para mim abrir uma rua de mão dupla, eu tenho que fazer aquela linha contínua amarela no meio. Isso é obrigação minha. Então, eu fiz com o rolinho mesmo. Aproveitei a tinta, não perdi a tinta. Aí saiu um pouquinho torta lá, o pessoal. Mas por isso, olha, eu agradeço de coração. Sabe por quê? Por conta disso, eu já tinha conversado com o prefeito, ele já ia pensar em comprar uma maquininha dessa, tal, não sei o quê. Por conta disso, já estou autorizado a comprar lá. Então foi vai bom. Vai ter que licitar. Muito obrigado, agradeço de coração. Já que você está falando dessa faixa que saiu meio torta, foi até aqui na rua da fábrica, não foi? Na Cardeal Carmelo. Então deixa eu explicar a Cardeal Carmelo. Por exemplo. Ah, é verdade. Constantemente o pessoal me falava, Júnior, mas tem que dar uma baita de uma volta. Eu moro lá na Cardeal Carmelo, tem que dar uma volta imensa para chegar em determinado lugar, sendo que eu já estou ali. Por que não pode subir? E não tem movimento para isso. Fui lá investigar. Às vezes eu filmo, às vezes eu fotografo com o celular, levo a máquina lá, que nós temos uma máquina lá da secretaria, e fico observando. E marco o tempo, porque tem um tempo, até inclusive para colocar o semáforo, não vou colocar em cima, tem um tempo que você precisa ver se realmente cabe o semáforo ou não, aquela coisa toda. Vocês estão pensando em colocar semáforo ali? Não. Vai ter semáforo lá no pera ali. Tô falando uma coisa com a outra. O semáforo vai ser em frente ao Cruzeiro. Tá, no depois campo eu explico o porquê. Tá. E o pessoal pedindo, não só o pessoal que mora na rua, não, outros tal, tem que dar uma baita de uma volta, aquela coisa toda. Mas surgia aí a atual situação. E da fábrica para baixo? Aquele movimento de caminhões da fábrica, como é que eu ia abrir uma mão dupla ali na fábrica? Então, conversando, inclusive, com o Laércio e tal, não sei o quê, aí ele me deu essa ideia: Júnior, por que você não faz do Zé Pelaquinho ali pra cima, do Celso Pelaquinho ali pra cima só, que resolve a questão de cima, que é o que tem menos movimento, e evita fazer da fábrica para baixo. Isso foi a ideia até dele, para me ajudar a resolver a situação. E fizemos, olha, recebi inúmeros elogios, inclusive um agradeceu até em nome do nosso senhor Aparecido, falou: olha, eu pedi a Deus que você resolvesse isso aí, que para mim é uma dificuldade danada, tem que levar a filha na escola, tal, não sei o quê. E olha, nosso senhor Aparecido que abençoe vocês. Então, acho que nós estamos no caminho certo. Tá aprovado, então, para a administração aquele ponto. A rotatória lá do Tevo também tá aprovada, Júnior? Aquela que vocês fizeram? Demais a conta, graças. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Uma pessoa que me criticou daquela rotatória lá, mas fez lá, tal, não sei o quê, devia fazer um desvio assim, assado, tal, não sei o quê. Bom, o asfalto, a BR-491, foi inaugurado em 75, tá? Então, para a época de hoje, são 42 anos, né? Em 42 anos, ninguém fez nada naquele pedaço ali. E sempre foi problemático. Todo mundo, você passando de carro, a pé, e ali tem um movimento hoje enorme, inclusive por conta dos loteamentos que estão saindo no Varão do Peixe ali para cima. A cidade mudou, a cidade cresceu. Então, levou 42 anos para a gente fazer aquela mina rotatória. É o melhor que podia ser feito? Não sei, mas pelo menos eu resolvi um problema. Eu não, a administração, né? Laércio resolveu um problema que virava e mexia o pessoal. Eu prestei atenção nisso quando foi em fevereiro. Eu vinha de Guaxupé e tinha na minha frente um veículo, não me lembro qual que era, e vinha um Corcel 2, uma Belina, alguma coisa, e entraram os dois juntos. Que um ia para esse que estava na minha frente e ia para o Varando do Peixe, e o outro atravessou direto. Olha, entraram os dois juntos, foram reto, como se fosse para o Varando do Peixe, e não era o sentido do outro. Então, e o pessoal está elogiando, graças a Deus. E assim, nós estamos fazendo, graças a Deus, o que acha que é melhor, e ouvindo a população, e que é o mais importante. População, na reunião da Câmara, na última reunião da Câmara, eu estive presente, muita gente falando assim: ah, precisa de contratar realmente um engenheiro de trânsito para cuidar dessas ruas de Guaranésia. Muito se falou, até o Juninho Capoeira apresentou um projeto, agora não vou me lembrar, além do Juninho, teve mais uma assinatura, questão das escolas, né? As entradas das escolas, na horário de entrada e saída de alunos. Até se cogitou a possibilidade de fazer um calçadão em frente aqui ao Carvalho Brito. Como é que você vê isso? Como é que a administração está estudando isso? Olha, é o seguinte, ó. Já teve um pessoal aí de Passos. Só para fazer um levantamento, eles pediram em torno de 7.000 e poucos reais. Um levantamento. Tá. Agora, nós não temos orçamento para isso esse ano. Então, eu não sou engenheiro de trânsito, né? Procuro ouvir a população e assim, nós estamos tentando fazer o melhor possível para a população, desde que realmente não vá criar um problema de trânsito. Mas o que nós fizemos até agora foi tudo dentro das normas. Então, e assim. E atendendo muitos pedidos. Mas a maioria. Esses pedidos que são atendidos são atendidos, pedidos da maioria, não pedidos individuais. Não. Porque outra questão que foi levantada também é a questão da maçonaria lá, aquele estacionamento em 45 graus. Que foi feito, para que fazer aquilo? Não precisava, eu vi muito disso. Pois é, mas eu te pergunto, olha, eu não vejo esse WhatsApp da vida aí e tal, não sei o quê. Quem fez nunca parou lá, ou talvez parou uma ou duas vezes. Quem fez o pedido, no caso desse da maçonaria, é o pessoal que usa a maçonaria, que para lá toda quinta-feira. Você tá entendendo? Então, às vezes o pessoal reclama, mas na verdade nem é usuário daquela faixa de espaço lá. Não sei, bom. E sempre são as mesmas pessoas, você pode ter certeza que são as mesmas pessoas que estão, ela pontua ali, pontua aqui, mas tudo bem. Olha, agradar todo mundo não é a minha intenção, nunca foi, nem minha, nem do Laércio, nem de ninguém, mesmo porque Jesus Cristo não agradou todo mundo. Então, a gente atende dentro do possível e dentro da regularidade. Deixa eu ver quem aqui, o Matheus Vilas Boas, parabéns ao Júnior, pessoa competente, atenciosa, trabalhadora, gosto muito dele. Bom dia, Antônio Cláudio, Júnior, A secretária de saúde te parabeniza pela conquista na solução do lixo. Com certeza a qualidade de vida de nossos guaranesianos melhorará muito. Agora mais que nunca é hora de conscientizarmos a população quanto à separação do lixo e coleta seletiva. Conte conosco. Abraços da Ana Cristina, te mandando isso daqui. Coleta seletiva, acho que é uma outra parte. É o segundo passo. O Marcão está muito envolvido com isso também. Demais, já conta, falou sobre isso. Obrigado, Ana Cristina. Deixa eu voltar aqui nas mensagens que estão chegando. Lázaro, você tinha que cuidar das ruas que precisa arrumar a pavimentação e estão complicando aonde já estava bom e mais ainda deixando o trânsito perigoso, colocando área de estacionamento em frente ao mercado do Paizão, está dizendo aqui o Lázaro. Pois é, ali é o seguinte, olha, foi um pedido, inclusive tinha muita multa ali, o pessoal não tinha espaço para parar ali naquela rua Floriano Peixoto. E em conversa com o pessoal da delegacia, a única solução que eu tive foi liberar o estacionamento do outro lado também. E ali, o pessoal tem que entender ali também, que ali é uma rua de mão dupla. Então, nada diferente de eu poder botar um estacionamento do outro lado também. Tem placa de estacionamento, tá tudo legalizado ali. Então, o pessoal não... voltando a falar aqui da rua da maçonaria, ela ficou horrível. Passa lá um veículo grande para ver se não ficou perigoso. Acho que ele é algo. Não, o espaço para o veículo grande tem. Isso foi tudo medido. Tanto é que se você for medir lá, ela tem. Não tem os 45 graus, por quê? Porque nós diagonamos mais as faixas para que realmente coubesse até uma caminhonete cabine dupla. Isso, além da medida, nós colocamos uma caminhonete lá cedida, inclusive, pela saúde. Que foi lá, colocou a caminhonete no local, inclusive para o pessoal ali, a Renato, o Souza ali, fazer a conversão para entrar na garagem. Então, foi feito, além das medições que nós fizemos, foi feito na prática. Então, agora, é aquela história. Espaço tem, agora depende do motorista também. Nós não podemos, pensar no mau motorista. Nós temos que pensar que o motorista tem capacidade de fazer o trânsito dele normalmente. O Carlos Souza, bom dia, Antônio Cláudio, quero saber do Júnior, quando vão arrumar os cruzamentos da Rua do Comércio? Tem várias lajotas soltas, podendo ocasionar acidentes, principalmente com motos. Tá, bom, é o seguinte, olha, nós temos mais de 70 quilômetros de vias em Guaranese, mais de 70 quilômetros, pra você ter uma ideia, dá para ir daqui em Paraíso e mais um pouco, isso sem contar com dois ou três bairros aí que nós não computamos ainda, tá? A secretaria está à disposição para qualquer reclamação, qualquer meio aí, pessoal, porque assim, o povo também é o fiscal, não somos só nós não. Então chega lá, olha, na rua tal, autor do número tal, e nós temos atendido dentro do possível, dentro de um prazo, pré-estabelecido por nós lá, nós temos atendido a maioria das reclamações que chegam para nós lá. Talvez essa aí eu não esteja ao par, não chegou ao meu conhecimento, mas sem problema nenhum. É só reclamar lá que a gente vai correr atrás. Vai dar uma olhada. Bom dia, Antônio Cláudio. Pergunta para o Júnior se a rua Santa Bárbara vai voltar a ser mão dupla. Essa rua não tem necessidade de ser mão única. Sim. Em toda a sua extensão. Mão única em toda a sua extensão. É a Lilian Marques que está participando, fazendo a pergunta e está te parabenizando pelas mudanças no trânsito. Para elas foram muito bem-vindas. Muito obrigado. Olha, então já vou te deixar claro, vai ter uma mudança, nós vamos voltar a partir do grupo da escola Carvalho Brito, subindo, nós vamos liberar mão dupla, tanto na Júlio Tavares como na Santa Bárbara, porque não tem necessidade de mão Carvalho única. Brito direcionamento à igrejinha de Nossa Senhora, isso subindo, exatamente, tanto a Júlio Tavares como a Santa Bárbara vai voltar a ser quando? É o seguinte, nós pedimos para fazer compra de mais material, que é a tinta, e agora com a possibilidade de ter a maquininha, porque nós temos que fazer não só a sinalização vertical, mas a horizontal, que a horizontal é a sinalização de pista. Então nós temos que dividir ela novamente no meio, para que o pessoal saiba que ali voltou a ser mão dupla, mas nós já está no projeto, já assim que nós já tiver condição, a gente já está mexendo. Agora, tem muita coisa para ser feito. por exemplo, nós estamos com um problema danado ali perto da Igreja de Santo Reis. Eu preciso mexer ali logo e ali assim, é complicado, né? Muito complicado. Outro ponto complicado, até foi debatido bastante na última reunião da Câmara, e ali onde é a Serrelheria Bom Jesus, sim, nosso amigo Paulinho também ali, é, sim, outra questão, sim, difícil solução até. Lá embaixo, onde nós tiramos aquele pedaço daquele canteiro lá, vai ter uma rotatória lá também. Mas é muita coisa em pouco tempo. Júnior, e outra questão que o pessoal sempre reclama, e eu também vejo isso com preocupação, a questão da falta de aviso para a população. As mudanças são feitas do dia para a noite. Isso vai mudar? Eu até conversei com o Dani, parece que agora foi feita a licitação para se colocar placas para avisar, porque eu até conversando com um amigo, ele disse que ele foi para Gospé de manhã, quando ele voltou à tarde, já tinha mudado a rua. Que eficiência, mas devia ter um aviso, né, João? Não precisava, não é? Tem que ter esse aviso, não tá? Tem que ter esse aviso. Não, mas então, mas tá, o Dani tá colocando. Hoje em dia, vai colocar, então. O pessoal me cobra muito que eu não olho, você não olha o Facebook, você não vê as reclamações do Facebook, tá, não sei o quê. Mas todo mundo tá interagindo, pô. Aí na hora de amigo, entender o trânsito, o pessoal já não interage. Que história é essa? Eu conheço o Júnior da época que ele nem atendia o celular. Agora ele pelo menos já carrega um celular, né, Júnior? Não, ô Júnior, mas tem até dois. Ô Júnior, mas então, essa questão desse aviso com antecedência tá agora vai começar. Pois é, né? Agora falando sério. Porque isso já foi um ponto. Já está licitado, pois é. Mas, gente, o pessoal não conhece os trâmites de prefeitura. Para fazer uma faixa, por exemplo, não sei o que, tem que ter aquela licitação, aí depois você tem que fazer aquele processo, você fazer o pedido, aquela coisa toda. Já está feito, já está tudo resolvido, já está encaminhado já para fazer umas faixas, para colocar em determinados pontos, falando, olha, daqui X dias muda o trânsito aqui, tá, sem problema nenhum. Mas está muito bem, olha, gente, é assim, sinalizado está. Se o pessoal às vezes não está entendendo, não está sabendo direito o que está acontecendo, mas está muito bem sinalizado, então não é muita desculpa também não, tá bom? Bom, tem mais perguntas aqui, mas vou fazer um intervalinho comercial e a gente volta já já. O Vital está mandando pergunta, o Edson Pelaquim também, tem bastante pergunta chegando aqui, o seu Genésio, o seu Genélio, né? Está te mandando um abraço aqui. Pediu para ele mandar troca a lâmpada que tá queimada lá na terceira idade, Júnior. Você tem que atender o seu Genélio, viu? Terceira idade. Deve ser lá no espaço, lá no centro administrativo, que eles têm lá na sala deles, deve ser isso. Ué, isso eu não tô sabendo, não tá funcionando normalmente. Será que é isso, Genélio? Mas volta a ligar e explica pra gente isso. Mas daqui a pouquinho a gente volta aí atendendo as perguntas dos nossos ouvintes aqui no Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Bate-papo aqui com o secretário de obras do município de Guaranésia, o Érico Queiroz Júnior. Começa aqui com a pergunta, Júnior, do Edson Pelaquim. Antônio Cláudio, primeiramente, bom dia. Na outra entrevista com o senhor Érico, enviei um questionamento sobre as ruas do Varanda do Peixe, sobre os buracos feitos para a instalação de esgoto. Foi colocado pelo entrevistado que seria tomado uma melhora, porém, ainda não foi feito nada. Algum plano de ação para isso? Muito obrigado desde já, diz aqui o Edson. Talvez a gente é esperto para uma coisa e demora mais para outra. O problema é o seguinte, olha, nós já fizemos tapa-buraco aí com 200 toneladas de asfalto. Isso aí é notório, o pessoal lá de cima já percebeu isso. E nós fizemos, inclusive, um termo aditivo para mais 50 toneladas, porque as 200 não deram. Infelizmente, isso é terceirizado, nós dependemos da terceirizada de fazer o serviço. Eu tenho a promessa de que segunda-feira os caminhões do tapa-buraco estarão lá no trevo para a gente acompanhar provavelmente o restante dos tapa-buraco que ficaram sem fazer. Mas nós estamos trabalhando nisso, sim. Está lá o termo de tipo, quem quiser, não estou falando só de boca para fora, porque já está assinado já há algum tempo e eu estou cobrando do Adriano da Pavidez para que fizesse isso aí. A promessa é que segunda-feira estarão lá no trevo, inclusive já tem um funcionário que já está destinado, o caso é o Luciano, que coordena isso para mim, ele já está combinado com ele que ele vai receber o pessoal no trevo lá para levar nos locais onde não foram realizados tapa-buraco. É, lembrando bem que em determinados locais, não estou falando que é esse, não é possível fazer tapa-buraco, tem que fazer recapeamento e às vezes até um reasfalto. Então, que fique bem claro, é o seguinte, nós estamos atendendo tudo com a maior agilidade possível. Mas vocês têm que entender que nós estamos com 6 meses e pouco de governo só. E já foi feito muita coisa, não só na minha área, mas a administração do Laércio, olha, foi muito além do que nós imaginávamos que fosse possível fazer. Então, vai ser feito sim, com certeza, pode ficar cegado. Inclusive, nessa sexta-feira, em reunião com o Laércio, nós estávamos conversando, ele me passou uma receita do asfalto a frio, que ele já, inclusive, já mexeu com isso, e me explicou como é que faria o asfalto a frio, me deu até a receita. Eu não trouxe ela aqui, não sabia que ia surgir esse assunto, poderia até passar a receita, pessoal. Então, é o seguinte, já ficou definido que eu vou licitar, claro que tudo eu tenho que licitar, presta atenção, pessoal. E licitação, às vezes, demora 45 dias, 60 dias, dependendo do volume que a licitação, que também é excelente licitação. Tem uma equipe lá, comandada pela Cláudia lá. Só que eles não só licitam coisas para obras, não, eles licitam para todas as outras secretarias. Então eu tenho que aguardar dentro do possível. Então, já estou já com o material lá para ser solicitado na segunda-feira, que eu aprendi isso ontem na sexta, para pedir o material para que eu possa já reparar um esgoto ou fazer a abertura, né, de uma rede nova de esgoto e já ir tampando com essa massa asfáltica fria. Então isso aí já está tudo dentro do programação, graças a Deus. Deus está me ajudando bastante nesse ponto. Vital, nossa, os veículos grandes não manobram na rotatória nova, na Alberto José Alves com a Floriano Peixoto, que você falou agora. Explica pra gente aí. Deixa eu explicar. Talvez o pessoal não tenha assim um grande conhecimento. Só te interromper um minutinho, que o Dani Silva mandou aqui uma mensagem, o Dani Silva, que é assessor de comunicação da prefeitura, avisando que na próxima semana já teremos as faixas e placas orientativas, faixas grandes e placas de aviso. Agora continue sua resposta. Obrigado, Dani. Ele é da comunicação. Mas tudo bem, eu assumo a responsabilidade da obra. Bom, vamos lá. O pessoal tem que entender o seguinte: existe uma legislação de trânsito. Essas mini rotatórias não são rotatórias, são mini rotatórias, já é previsto em lei. Essas mini rotatórias são para localidades onde eu não tenho espaço para fazer uma rotatória de 360 graus para veículos tipo carreta, truco e etc, etc. Eu já volto a repetir que, inclusive, eu levei o ônibus lá, pedi, né, para que levasse um ônibus lá para fazer essa mini rotatória na 7 de setembro com a Floriano Peixoto, justamente porque eu não tinha espaço para fazer uma abertura de uma rotatória normal. Isso é uma mini rotatória. E por que que ela é feita com taxões? Preste bem atenção. Para esse tipo de veículo grande, no pequeno não. O veículo grande, ele pode passar por cima dos taxões. É justamente para isso. Mas sabendo que ele tem que ter uma responsabilidade de saber que não vem um veículo em sentido contrário, que naquela conversão que ele está fazendo, ele vai ter prioridade desde que ele saiba que ele está passando por cima do oval da rotatória, mas que não vai prejudicar um veículo que tem preferência. Isso tudo, gente, é questão, às vezes, de um bom conhecimento do que é feito de serviço. Também, né? Ô Júnior, mais uma perguntinha aqui, são várias. O Marcelo quer saber se vai continuar nos mesmos dias as coletas de lixo. Ah, sim. Sim, né? Não vai ter alteração. Não sei, depois que, ouvindo a população, eles peçam diferente, a gente vai adequando. Tem algum projeto para sinalização de trânsito nos bairros altos da cidade, tipo 25 de dezembro? É o meu amigo Samuel, que agora tem a empresa Samuel Ferramentas, né? Parabéns e sucesso aí, Samuel. Parabéns, e aí? Não, sem dúvida nenhuma. Nós estamos acudindo os pontos mais críticos da cidade. Então, fizemos primeiro aquela rotatória lá, na mini rotatória, lá na entrada da cidade, que era o ponto mais crítico que nós observamos. Chegamos agora na 7 de setembro. Agora o próximo passo é ali perto da igrejinha de Santos Reis, que ali está complicadíssimo, o pessoal sai junto ali, tanto de uma rua como de outra ali. vamos subir lá em frente a Serralheria Bom Jesus, depois vamos descer lá na Humberto de Almeida, lá embaixo, onde nós retiramos parte do canteiro lá, porque os ônibus, os caminhões não conseguiam virar lá para ir para Sístio lá. Agora, é assim, tudo, gente, é dentro de um tempo e da possibilidade, inclusive, financeira. Porque não é só ir fazendo as coisas, tem um orçamento, tem a questão financeira, e tempo também, porque nós não temos muita gente. Pra você ter ideia, o pessoal já viu aí, eu não tô fazendo bonito não, mas às vezes até eu pego lá na ajudo o pessoal lá pra sair em tempo hábil, pra dar conta. Luciano me ajuda demais da conta, Claudinho Garcia, que também é assessor e tal, não sei o quê. Você pode ver que o pessoal lá tá passando rodinho lá pra pintar lá as faixas, aquela coisa toda. Nós temos hoje deficiência de gente. Veículo, agora nós vamos ter mais alguns, né? Não tão, né? E mais alguns funcionários isso. Também, né? Que vão deixar de fazer parte da coleta e vão. Não, mas pois é, mas eles aí já tem direcionamento para outras funções para eles, que não é essa parte, sabe? Porque eu já estava em defasagem em outras partes, questão de esgoto. Porque o pessoal fala assim: meu esgoto está entupido lá, então tem que dar preferência pro esgoto entupido, em detrimento da abertura de uma nova rede de esgoto. Então tem uma casa lá que está com o esgoto entupido e tem outra que pediu para fazer uma ligação de esgoto. Qual que é a preferência? É entupido, que já está funcionando. Então eu preciso melhorar essa equipe de atenção ao esgoto. Tem a questão do cemitério, que o pessoal não fala muito de cemitério, mas o cemitério mudou a cara. Querendo ou não, o pessoal pode ir lá no cemitério, que hoje está capinado o cemitério, está limpo o cemitério. Nós tentamos já fazer umas pinturas lá, tá, não sei o quê. Então eu preciso de gente, é complicado. Francisco Cândido, Rua Miguel Moreno Lessa, tá muito ruim, tem muito buraco. E aí, Júnior, já sai a partir de segunda-feira, já é um dos pontos a ser para a administração? Se Deus quiser. Wellington, teria como o Júnior fazer um mapa com as mudanças de trânsito? Esse mapa o Dani Silva sempre tá postando aí no Facebook, nas redes sociais, viu, Wellington? Só você dá uma procuradinha aí que sempre tem os mapas aí com essas mudanças. Todos estão gostando das mudanças, mas enquanto essas ruas que são intransitáveis, quando serão reparadas? Quais? A partir de segunda-feira. Não, pois é, se for essa que eu tô pensando lá no Pássaro da Ilha, por ali, gente, ficou, nós compramos 200 toneladas de asfalto. E não deu, infelizmente não deu. Vou fazer o quê? Fizemos o aditivo que vai vir, se Deus quiser, segunda-feira, nós vamos continuar, nós não paramos, não. Ô Júnior, eu vou correr aqui para o outro WhatsApp aqui, que tem muitas perguntas, mas antes eu gostaria que você falasse sobre a questão do semáforo, né? Que você falou, sim, tá, da Avenida Deputado Humberto de Almeida. Então a gente vai ter um semáforo lá. A maioria aplaudiu a ideia. Alguns falaram: Júnior, mas Guaranés precisa de semáforo? Ó, gente, primeiro, olha, antes eu fui lá, filmei, fotografiei, fiquei lá sete e meia, até as 8. O fluxo de gente no horário de pico é muito grande, tanto de veículos como de pedestres. E tem veículos grandes que frequentam ali, ônibus rurais, aquela coisa toda. Inclusive até ônibus de carreira aí passa por lá. E mais os caminhões, que vão para as testes, voltam da teste, carregado, aquela coisa toda. Ali realmente tem que ser semáforo. Mesmo porque a rua lá, ela tem uma declividade. E eu conversando muito com um engenheiro da MOG, até a possibilidade de conhecer bem lá a região, tá? E ele falou: Júnior, ali para você fazer uma rotatória ali, que inicialmente eu pensei até numa mini rotatória, igual surgiu a ideia lá embaixo, da entrada da cidade. Ele falou assim: olha, infelizmente não dá por conta da declividade da rua. Aí você teria que levantar, porque a rotatória ela tem que ter um mínimo de declividade, porque senão você quebra a ponta de eixo dos veículos grande, tá? Eu falei: olha, ali, infelizmente, pode fazer um levantamento topográfico ali, altimétrico ali, mas vai dar um desnível grande. Aí você tem que encher as ruas e são 5 vias ali. Então, para nivelar ali, eu falei: olha, vai ser inviável mesmo, porque você vai mexer nas construções que tem ali. Então, primeiro começa a inviabilidade disso aí. E segundo, ele falou: olha, um semáforo isso sai muito mais barato, o resto menor do que eu já fui com o plano B, que seria o semáforo e tal. Um semáforo três tempos. tem que ser ali, porque é muito perigoso. Os alunos saem ali, é uma correria danada. E hoje em dia, né? O pessoal com o aparelhinho no ouvido, eles nem olham se o carro está vindo, se buzinar, não vai escutar nada, não. Então, já é um projeto e vai estudar aí, se Deus quiser. Em breve vamos ter então um semáforo ali na deputada Humberto de Almeida. Isso. É, Júnior, tem várias perguntas aqui, vou te pedir até para você dar uma acelerada agora aí nas respostas. Olá, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de saber se tem algum projeto de lombada no Parque do Trevo, pois a rua Dona Júlia Perocco parece até o outro lado do rio, parece até pista de corrida. Tá, isso é no Parque do Trevo, né? Parque do Trevo. Acho que é a primeira rua ali, né? Pois é. Parque do Trevo. Nós estamos estudando com carinho, já me reclamaram muito, olha, o Parque do Trevo foi a vida inteira, ninguém fez nada, entra prefeito, sai prefeito, ninguém fez nada. E conversando com o Laércio, ele falou, olha, eu tenho um compromisso com o pessoal lá. Você viu o que você faz, né, no Parque do Trevo, porque eu quero cumprir o que eu prometi. Já estive lá algumas vezes, recentemente até, faz o quê? Semana passada, está fazendo uma semana mais ou menos, eu tive um tempo lá estudando, inclusive aquela a margem do rio ali, já tem autorização do prefeito para a gente fazer um paisagismo ali, tá? Tem até um valor já que ele determinou que eu posso fazer algumas mudanças lá. Não é muito valor, a gente vai ter que ter uma criatividade, mas também cuidar do trânsito, não só do Parque do Trevo, mas dos demais. Só que eu peço que o pessoal me dê um tempo aí para a gente acudir às localidades que tem mais premência de situação de abarroamento, aquela coisa toda. Mas a gente tá chegando em lá todos. Nós não estamos pensando só na região central da cidade, não. Essas aconteceram por necessidade premente. Agora as outras nós vamos fazer. Bom dia, Antônio Cláudio. Aqui no meu bairro não passaram ainda para recolher as sujeiras dos quintais, pois aqui no BNH era para passar na quarta semana do mês. Por que não passaram ainda? Pois é, nós como o Júnior explicou, três semanas e meia atrasado, né? Mas vai chegar, né, Júnior, em breve. Se Deus quiser. Por que só em frente do Inácio é contramão? Pois já tem um portão do lado da rodoviária. Não. Acho que ela está confundindo ali. Não, eu sei o que ela está falando. Não deu tempo de a gente pintar a faixa central em frente do Inácio, mas vai ser pintado segunda-feira, pode ter certeza. Gostaria de saber se tem possibilidade de colocar uma lombada próxima à varanda do peixe, o trânsito lá está impossível, muito correria, muito perigoso, minha mãe é idosa, minha irmã gosta muito de sentar no passeio, estamos com medo de alguma hora carros ou motos perder o controle e acontecer alguma tragédia. Já não tem como saírem de casa sozinhas devido ao trânsito da entrada da cidade. A loja de carros, posto de gasolina, é muito perigoso. Melhorou muito com a rotatória, quando é respeitada, né? A Adriana que está mandando essa daqui para você, Júnior. Pois é, gente, olha, é o seguinte, só eu pessoalmente tenho 8 pedidos de lombadas, não só num determinado lugar, mas em vários lugares aqui. Tenho percebido, tenho conversado inclusive lá com o Gordo em casa, o pessoal, nós precisamos fazer uma educação de trânsito em Guaranésia, porque nós trabalhando lá ontem, anteontem, o pessoal não respeitava os cones e tinha até guarda-rei de ferro, o pessoal passava no meio e passou uma moto lá duas vezes, que eu fiquei impressionado a velocidade que a pessoa passou. Olha, no mínimo ela estava 130, 150 por hora. Então não vai adiantar se a gente fizer sinalização, se a gente fizer rotatório, se fizer semáforo, aquela coisa toda, colocar semáforo, aquela coisa toda, se o pessoal não tiver educação de trânsito, porque tem uns que não tem, e às vezes mulher, viu? Às vezes mulher atravessava em local proibido lá, que nós tínhamos parado o trânsito lá. Questão cultural mesmo, pois né? Pois é, mas precisa ser mudado, né? Tem que ter essa conscientização. Até inclusive essa semana, uma pessoa aqui de Guaranésia me procurou com essa preocupação e ele até está disposto a fazer uma campanha. E a gente vai estudar alguma coisa para ajudar nesse sentido aí. Agora, lombadas nós vamos fazer assim, nós só estamos estudando o seguinte, se há possibilidade de fazer essas lombadas com os tachões mesmo, que tem ali uma resolução aí que a gente está estudando, aquela coisa toda, ou fazer com a massa asfáltica, ou já estudei também a possibilidade de fazer não com o asfalto, porque ela tem 3,5 metros de largura, então você gasta um asfalto danado aí e tem 12 centímetros de altura. Então, dependendo da quantidade que você vai, dá para você pavimentar uma rua. Então, eu vi que com concreto é possível fazer isso também, sai muito mais barato. Nós estamos estudando as várias possibilidades de várias lombadas ao longo das vias de Guarulhos. Placa nas ruas do Parque do Trevo, as pessoas chegam e não acham residências, tem possibilidade disso, Júnior? Tem. Inclusive o Mindu está muito empenhado nisso aí, o vereador Mindu, né? Um abraço para ele aqui, já esteve procurando, ele fez um relatório nas ruas, ele até se propôs a fazer esse tipo de relatório, vou ver lá, tal, não sei o quê, porque assim, tem que fazer um negócio muito bem feito, porque se você pegar no Google aí, o mapa de Guaranés tem rua com nome diferente. Então, eu tenho que fazer isso dentro da lei, pegar a lei lá que foi instituído, o nome da rua, tal, não sei o quê, para fazer um negócio certinho, colocar. Mas já tem previsão. O Alex Borba volta com o tema aqui da rua do Paizão, lá do supermercado. É de mão dupla, certo? Não tem espaço para quatro carros, dois parados dos dois lados da rua e dois passando. Sinceramente, não entendo como vai funcionar. Não, tem que pôr mão única, por favor. Bom dia e parabéns pelos outros trabalhos realizados. Tá bom. Todos estão gostando das mudanças, mas enquanto essas ruas que são intransitáveis, quando serão reparadas? Ele cita aqui a questão das ruas de Lajota, Júnior. Quando serão reparadas essas ruas? Pois mais uma pergunta aqui. Pergunta sobre as ruas de Lajotas. Estão ruins demais. Pois é, gente. É o seguinte, nós vamos reparar o que estiver com defeito. Agora, falar para vocês, nós vamos retirar essas lajotas, colocar tudo de novo, aí eu estaria prometendo uma coisa que eu não vou cumprir. Não tem jeito. São mais de 70 quilômetros de ruas e eu estou tentando reparar o que onde é possível. Se tiver pior a situação das lajotas, vai haver esse claro. Com reclamação. Reclamando. Hoje mesmo subindo ali perto da Fabicido, hoje não, minto, ontem à tarde subindo para ver a questão da sinalização, tinha uma lajota que soltou, realmente estava em cima de outra. Eu parei o veículo, fui lá, pus com a mão. Agora, segunda-feira, eu vou mandar ela fazer o rejunte. Porque ela é rejuntada com areia só. Ela não tem a brodação com cimento. Não é isso o caminho da lajota. Porque ela tem que ter uma maleabilidade. Solução para o trânsito na Avenida Rebouças, em frente à cooperativa. Tá difícil por lá. Tem alguma solução aí? Tem. Olha, já faz... Agora já está praticamente fazendo 3 meses que eu estou estudando aqui lá. Vai sair uma solução, então. Vai sair uma solução. Então vão fazer faixas, mas quem vem da Major Urias, esta placa impedindo de subir no sentido do Inácio? Não entendi aqui direito a pergunta, lamento. Antônio Cláudio, boa tarde, a respeito das lombadas em Guaranés, ali na rua 7 de setembro, necessito urgente de uma. Os motoqueiros principalmente não respeitam aquela rua, passam em toda velocidade ali. É a Jéssica Silva, o Júnior já explicou sobre as lombadas. Boa tarde, Antônio Cláudio, pergunta a ele se a rua Cardeal Carmelo, do Celso Pelaquim até a prefeitura, é mão dupla? Porque trabalho nessa rua e vejo vários carros subindo e descendo. E aí, Júnior? Não. Descendo, a partir do Celso Pelaquim, descendo... É uma única, não mudou nada não. Continuam as placas normais lá. Se tem alguém subindo, tá. Ineficiência do motorista. É. Vanusa Guiar, parabéns, Júnior. Tem que ser sim, semáforo, e não só aqui na Avenida do Deputado Humberto de Almeida, mas no centro da praça também. A população não respeita a sinalização. Essa é a Vanusa Guiar que mandou. Lombadas na Vila Nunes, por favor. Rua do Meio, parece pista de corrida. Silvia Prado. Boa tarde, Júnior. Já que lombada elevada é caro, por que não se adota lombadas rebaixadas? É muito usada em cidades do estado de São Paulo. E se precisar, os bombeiros civis sempre estarão à disposição. Eu já pensei, aí não seria nem lombada, seria depressão. Mas essa depressão é complicado você fazer ela por conta do escoamento da água. Se você rebaixa lá, você vai ter um empoçamento da água, porque a rua não está preparada para receber uma depressão. Por isso que é feita a lombada. Isso aí é tudo. Nilson do Novo Horizonte, Rua 2, se tem como colocar um quebra-molas lá, porque as pessoas passam muito rápido. Aqui na 7 de setembro, sentido Varanda do Peixe, necessito urgentemente de lombadas, está aparecendo pista de Fórmula 1. Eu moro aqui, realmente é muito perigoso. A Eliana. A Sônia Maria disse que está sendo muito bom e que está sendo feito no trânsito de Guaranésia. Mas será que não seria bom também fazer uma reeducação dos pedestres? Questão de reeducação, né? Do trânsito que a gente falou agora há pouco aqui. Ótima pontuação. É. Não é só o motorista, não. O motorista é o principal hoje. Principalmente o motoqueiro. Agora, gente, é o seguinte, ó. Todos nós somos fiscais. Não é só o guarda de trânsito, não. Nós também. É só anotar a placa, né? Se é moto, se é veículo, tal, não sei o quê. E fazer uma denúncia na delegacia civil ou na polícia militar. E com certeza eles tomarão as atitudes pertinentes. Mas isso aí não resta antes disso, a gente precisa resolver outro problema, que são as calçadas que estão, muitas delas, obstruídas, e o pedestre tem que ir para a rua, né, João? Bom, pois é. A gente tem esse seguinte, problema. Então, na nossa gestão, eu já tomei a precaução de reunir com os engenheiros a questão das lombadas, né? Aí, lombadas que eles fazem na calçada. Isso não pode fazer. Inclusive, quando vai fazer o habite-se, já está determinado para o pessoal para tomar esse cuidado. Se tiver depressão dentro da calçada de via de pedestre, é para não dar o habite-se. Então, se alguém descumprir lá, vai ser penalizado até por isso. Já foi muito bem falado em reunião e o pessoal tá atento a isso. O Wellington aqui, que fez a pergunta sobre o mapa com as mudanças, ele disse: Antônio Cláudio, falo de mapa para as pessoas que não têm acesso à informática. O Dani já mandou uma mensagem aqui, o Wellington, o Dani Silva, que é o assessor de comunicação aqui da prefeitura, falando que na semana faremos mapas com todas as intervenções desde o início do atual governo. Já vai então aqui uma sugestão para o Dani fazer também mapas para distribuir para a população, né? Acho que seria... É uma ideia legal. Ideia legal, é boa, isso, que o Wellington passou para a gente. Mas para isso, a gente precisa terminar o que a gente está... Tudo que foi feito, planejado, depois... o que já tem de planejamento, para a gente realmente colocar, né, alguma coisa já finalizada. Mas valeu e parabéns aí pela sugestão do Wellington. Ô, Júnior, muito obrigado pela participação. Já estouramos o horário aqui. A gente tem dois lutadores para entrevistar agora. De repente eles ficam bravos e aí pronto. Júnior, obrigado pela participação. Eu que agradeço e estou sempre à disposição, independente de ser nesse programa, que é muito ouvido, não só em Guaranés, né, na região, mas se tiver algum questionamento, você pode me chamar a qualquer hora, dentro do seu programa semanal aí, diário, né? Sim. Pode, eu estou à disposição para responder o que for possível e atender a população, que este é a forma do Laércio trabalhar, sempre ouvindo a população e adequando quando possível, né? Sempre que possível, claro. Então, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida que tiver, qualquer reclamação que tiver, pode me ligar, pode me chamar aqui. Que pode ligar aqui agora, o Júnior tem dois celulares para atender as ligações. Um abraço, Júnior. Obrigado, Cláudio. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas. O precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes. As melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ. Na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça. Essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.